pai não dá muito sorriso. Não é de falar de emoção, mas tem um jeito tão bonito de amar com coração. Ele não manda mil mensagens, nem sempre sabe se expressar. Mas quando o mundo pesa em mim, é ele que vem me amparar. O amor dele é silêncio, é olhar, é levantar cedo pra trabalhar, é consertar o que a gente quebrou, sem dizer nada, mas com tanto amor. É pôr comida no prato e seguir, é ensinar sem precisar insistir. Papai não fala muito, mas sei o quanto me ama. Eu escutei no jeito dele. Curte demonstrar afeto, não é de abraço apertado, não. Mas cada gesto discreto fala mais que declaração. Ele me cobre sem eu ver, finge que não tá se importando. Mas se eu demoro a aparecer, fica em silêncio, mas tá esperando. Amor dele é silêncio, é olhar, é levantar cedo pra trabalhar, é consertar o que a gente quebrou, sem dizer nada, mas com tanto amor. É pôr comida no prato e seguir, é ensinar sem precisar insistir. Papai não fala muito, mas sei o quanto me ama. Eu escutei jeito dele. Hoje eu vejo com mais clareza que amor também é firmeza. E mesmo sem dizer eu te amo, eu sempre soube, eu sempre soube. O amor dele é silêncio, é olhar, é levantar cedo pra trabalhar, é consertar o que a gente quebrou, sem dizer nada, mas com tanto amor. É pôr comida no prato e seguir, é ensinar sem precisar insistir. Papai não fala muito, mas sei. Papai não fala muito, mas sei o quanto me ama. Eu escutei no jeito dele.